Começando, Nerd Patriarca de volta, e dessa vez vamos fazer a playlist trilhas sonoras originais. Eu já tô aqui com o Ivaldo. Quem nunca ouviu uma trilha sonora e ficou impressionado, mas na hora de assistir o filme acabou se decepcionando? Hoje eu tô aqui com o Everton. E a impressão minha ou o John Carpenter assistiu muito Exorcista, cara? Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Patriarca de volta, começando mais um podcast, e dessa vez vamos fazer mais uma playlist comentada. A playlist comentada dessa vez vai ser sobre trilhas sonoras originais no cinema. A gente já fez playlist comentada músicas de anime, já fez playlist comentada músicas de filme, mas diferente da primeira que a gente fez de músicas de filme, a primeira a gente colocou músicas cantadas, né, que tinham voz de artistas famosos, de bandas famosas, que eram introduzidas de alguma forma ali na trilha do filme e em momentos do filme. Dessa vez a gente vai falar das trilhas sonoras originais dos filmes. Isso, aquele Oscar de Best Original Score, pra ser mais específico, trilhas sonoras originais, que são basicamente músicas instrumentais criadas pelos grandes músicos que o fazem no cinema e que marcam muitos filmes, né? Antes de começar, aqui vai ser uma playlist de algumas músicas que a gente selecionou por gosto pessoal, por nos marcar de alguma forma. Lembrando que muita coisa vai ficar de fora, obviamente, porque tem muita música clássica aí, muita música que faz as pessoas lembrarem automaticamente do filme e entrarem para a história do cinema de alguma forma. Então a gente vai selecionar as que mais marcaram a gente, né? E quem sabe a gente pode até voltar para uma parte 2. Mas vamos fazer primeiro a parte 1, né? Pra gente começar com essas músicas, com essas trilhas sonoras. Realmente, se fosse pra gente trazer tudo que marcou a nossa infância, a adolescência, ou os tempos atuais, todas as músicas marcantes, cara, puta, ia ser... ia ter até a parte 35, o retorno, porque é música pra caramba, não tem como. Já que você se manifestou, Ivaldo, comece. Traga uma música para a gente, traga um momento do cinema que te marcou, cara. Beleza, cara. Olha, eu fiquei emocionado. Cara, pra começar, não tem como negar, acho que todo mundo sabe disso, eu acho que um dos personagens do cinema que eu sempre comento, sempre tô elogiando, todo mundo sabe que eu sou fã, é Godzilla, cara, não tem como negar. Desde a infância, puta, sempre adorei muitos filmes, acompanhei lá no nosso saudoso SBT, assistindo, me emocionando, fiquei adolescente, adulto, fui atrás de mais material, e cara, não tem como, pra mim, trilha sonora original... Cara, é o tema original do Godzilla 1954. É uma música composta por Akira Ifubuki. E até hoje, cara, até hoje essa música, principalmente no Japão, né, a terra do nosso lagarto gigante aí, essa música é icônica e, meu, não tem outra. Godzilla, esse tema, é uma das músicas mais marcantes, cara. E eu vou tocar um pedacinho pra quem não conhece, acho difícil, mas pra quem não conhece, vocês sabem do que eu tô falando. Essa daqui, ó, escuta aí. Essa música é marco do personagem e foi... até hoje essa música, ela toca em filmes mais atuais, com versões alteradas, enfim, mas essa música ficou icônica e ela cresceu junto com o personagem, entendeu? Então ela é um marco para esse Mas essa música é o tema mesmo, Ivaldo. É o tema oficial, cara. Godzilla é essa música, não tem nada igual. É o tema de personagem, né? Então, provavelmente, esses filmes atuais do Godzilla também deve tocar essa música, obviamente, em alguma versão diferente. Deve ter 800 mil versões, mas sim, deve ser o tema do personagem, né? E é legal que ela traz muito aquela sensação de perigo, de ameaça, sabe? Que vem muito do primeiro filme, que é aquela criatura desconhecida destruindo Tóquio. Então, traz esse peso da música. Tipo, você imagina o personagem junto com a música, você não consegue vincular ela a outra coisa, entendeu? É muito foda. Então, Ivaldo, você diria que essa música é um leitmotiv? Se eu soubesse do que você tá falando, eu poderia até concordar. Leite com o quê? Estou trazendo um pouco de informação técnica cinematográfica pra você. Você vem falando em francês comigo, parceiro? É um termo francês, Ivaldo, pra falar da introdução de uma música. Foi criado, esse termo foi introduzido pelo Richard Wagner nas suas óperas, quando ele queria criar um tema musical pra um determinado ambiente ou um personagem específico. Então, toda hora que toca esse tema, é porque vai aparecer o personagem ou porque é um ambiente que tem aquele tema como marca, que é uma coisa que acontece muito no cinema. Opa. E que marca muitos filmes. Uhum. Então eu concordo. Gostou com você. Gostou dessa explicação? Cara, adorei. Peguei no Wikipedia e adaptei. Então é isso aí, leite e emotique, que agora vai ser o bagulho. Leitmotiv. É que seu francês não tá. Eu sei que você tá treinando outras línguas, poliglota, e não dá pra toda hora ficar falando francês. O melhor francês que eu aprendi foi o do Máscara no filme dele, só que eu também esqueci que ele falou. E provavelmente vão aparecer outros exemplos disso aqui nesse podcast. Everton, traga uma música pra gente. Uma coisa que é semelhante, assim, que ao que o Ivaldo falou do Godzilla, né? É mais a questão do filme mesmo, que foi uma homenagem praticamente do Guilherme Del Toro, né? Ao Godzilla, ao Pacific Rim, né? Que é um dos homenageados, com certeza, o Godzilla nesse filme. Porra. E a trilha sonora do Pacific Rim é muito boa, cara. Que é do Ramin Djawadi lá, que é o cara que faz a trilha sonora do Game of Thrones, a trilha sonora do Westworld, que a gente comentou recentemente. E o tema principal do Pacific Rim eu acho muito foda, velho. Que também tem tem a participação do Tom Morello, né? Que é o guitarrista do Rage Against the Machine e tal. E, cara, essa música que eu acho muito foda, velho. Ela traz ela traz toda a magnitude daquela luta entre o robô gigante com o monstro, sabe? Eu acho uma música muito que encaixa muito bem, cara. Plenamente. Essa música eu coloquei na minha lista também. É muito foda. Tanto como a trilha sonora completa do filme, né? Porque ela é espetacular, muito gostosa de ouvir e traz todo o clima do filme, realmente, Everton. Muito bem. Roubou minha música já. A seleção do Vinícius caiu pra 3 agora. O Everton comentou agora do Ramin. Uma coisa que vai acontecer, provavelmente, nesse podcast, todo mundo que vai comentar sobre trilha sonora de cinema, sempre vai acabar caindo nos mesmos nomes, né? Principalmente nos nomes de filmes que tem a temática nerd, que é o que a gente comenta aqui. Então, provavelmente, vai ter John Williams. Eu tenho John Williams na lista. Vai ter Hans Zimmer. E vai ter outros nomes ali, que sempre vão estar entre as marcantes de filmes. Antes de eu trazer um filme, eu queria só tirar uma dúvida. Alguém trouxe algum filme que não gosta? Porque quando eu fui fazer a lista, eu pensei nos filmes que eu gosto, que me marcaram de alguma forma, e curiosamente não. Aconteceu de todos os filmes serem filmes que me marcaram e filmes bons, que eu gosto muito. Alguém pensou em algum filme que não gosta? Eu trouxe, cara. Teve músicas. Por isso que eu... Isso é legal. Então, eu até falei isso na entrada, tá ligado? Tipo, tem música de filme que você escuta e aquela música te atrai pra uma cena específica na abertura do filme, no início do filme, uma ideia que o filme apresenta, e você soma a música àquele momento, e às vezes até você gosta do título, é uma coisa que você tava esperando, e, meu, você consegue embarcar, você vai. Meu, o filme vai ser top. Aí, de repente, você começa a ver o desenrolar da história, os eventos acontecendo, e você termina falando, porra, que merda de filme. Cara, eu tenho isso com algumas músicas que eu coloquei. Por exemplo, eu tenho Resident Evil, que é a trilha, o original, o primeiro filme de 2002, que é a trilha do Marilyn Manson, cara. Eu achei muito foda aquela música, mas odiei os filmes. O filme original, o primeiro de 2002, eu não gostei. Eu tenho Transformers, cara. Eu tenho trilha original de Transformers também, que eu ouvi e falei, nossa, que música impactante, aquela coisa. Eu sou o Optimus Prime. Falei, nossa, que delícia. Transformers do cinema, vai ser top. E também me decepcionei. E pra fechar com chave de ouro, que por sinal, temos este material em um cast, falando sobre esse filme, eu tô com a do Prometheus, cara. Que aquela trilha sonora do Prometheus, é Prometheus de 2012, pra quem não sabe, é de um cara chamado Harry Gregson. Cara, aquela trilha sonora, ela dá uma sensação tão foda de tipo, meu, descoberta, é origem da vida, meu, outros planetas, sabe? É uma música muito legal, você viaja com ela e você vai no filme e vê que o filme é uma merda. Eu vou tocar um pedacinho pra vocês ouvirem, vocês vão entender do que eu tô falando. Essa música toca antes do filme ficar ruim, porque o começo do filme é até que você vai levando, né? E depois o filme fica ruim. É, bem no início, bem no início. Quando eles começam a dizer, não, a gente acredita que a raça humana foi criada pelos precursores lá, sei lá, e meu Deus, vamos, descobrimos outro sistema solar, um planeta, e você embarca com a música, você embarca naquela emoção de, nossa, que da hora, vamos viajar junto com a Prometheus, e depois você vê que o filme é um tolete de merda alienígena gigante. Que triste, né, Evaldo? Muito. Mas, trazendo uma lembrança nostálgica, que nem eu comentei de grandes compositores do cinema, o que eu vou citar pra começar vai ser por apego nostálgico, e aproveitando que Jurassic World 2 está nos cinemas, eu não posso deixar de falar da Welcome to Jurassic Park, que é uma música do John Williams, que é produtor primeiro, compositor do primeiro da trilha sonora do primeiro Jurassic Park, e quando você tem aquela música, quando o personagem do Sam Neill vê pela primeira vez um dinossauro, eu acho que aquela música junto com aquela cena traz a nostalgia de como a gente era criança, enfim, eu pelo menos tenho aquilo, de ver aqueles animais, e isso me marcou muito, porque Jurassic Park eu já vi 800 milhões de vezes, né? Então, um dos meus filmes preferidos, com certeza. E a música Welcome to Jurassic Park, bem-vindo ao Jurassic Park, é uma das que me marcou mais no cinema. o John Williams, ele é o cara das trilhas sonoras, né, cara? A maioria das trilhas marcantes, você vai e puxa assim de cabeça, é do John Williams, né? E uma coisa que o Ival tava falando do Prometheus é a questão da ambientação, né, tal, que a música gera em você, né, aquela sensação do desconhecido, né? E o John Williams foi um mestre nisso quando ele fez a trilha do Tubarão, né, cara? Porque nossa, aquela trilha, você sente medo da trilha sonora, né? Nem do filme, você sente medo da trilha sonora. Porque ela que dá todo o ritmo daquele perigo iminente que pode vir te atacar, sabe? Vou tocar um pedacinho pra todo mundo lembrar um pouquinho. Cara, é exatamente isso, sabe? Ela retrata muito bem a sensação de perigo, sabe? E do perigo que você não sabe quando vai te atacar, sabe? Por isso que é uma das melhores. A trilha sonora inteira do filme é muito boa, mas essa música em especial é muito foda. Não, e é uma música marcante, icônica. Ela já foi usada pra tudo, cara. Em comercial, porra, uma pega de coisa. Bobi, até em outros filmes essa música deve ter usado de alguma forma de paródia, alguma lembrança, alguma homenagem. Essa música é muito marcante mesmo, cara. E é o que você falou, é uma música que se você pegar hoje uma galera que conhece o filme e estiver zoando lá na praia, você tocar essa música, é capaz de pessoas sair olhando pro lado pra, tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa se aproximando, porque ela traz muito dessa sensação de perigo iminente e você não saber de onde vem, que é um dos méritos do filme, né? Não é à toa que o John Williams já foi indicado mais 50 vezes ao Oscar de melhor trilha sonora original, né? Agora, vocês dois trouxeram do John Williams, eu vou trazer uma também, que é a música dele também, ela dá muito ela te dá muito da sensação que se passa no filme. E, puta, eu acho essa trilha sonora muito, muito bonita, cara, muito foda. Que é a do Resgate do Soldado Ryan, lá de 1999. Cara, aquela música, ela passa uma emoção, sabe, de tipo de missão, de resgate mesmo, não sei como explicar. É muito foda. E eu vou tocar um pedacinho pra vocês. Thank you. realmente ela traz aquela sensação, né? Essa marcha de exército, né, cara? É bem, bem característico, né, cara, do filme mesmo. Que realmente tem que ser assim, né? Porque é um filme de guerra, né, pô? Exatamente. Mas uma coisa que eu acho legal também do John Williams, das trilhas dele, né, que você lembra, além dessa questão da ambientação, a trilha sonora também pode funcionar como lembrar o personagem, né? Uma trilha própria pro personagem. Você começa a tocar a música, você lembra imediatamente do personagem, né? Isso acontece, por exemplo, na trilha do Indiana Jones, né? Tocar um pedacinho, que aí todo mundo sabe, né? Mas vamos escutar. Quando toca, você sabe que é o Indiana Jones, sabe? É marcante pra ele. Puta, essa daí é foda. E é bem exatamente o que você falou. É aquela música que toca, você escuta e fala, opa, Indiana Jones, cadê o chicote? De que lado? O que, que ele tá procurando aqui? É muito foda, cara. E é muito legal isso. Você conseguir fazer uma música pra um filme e fazer a música se identificar diretamente com o filme. Assim como eu comentei da música do Godzilla, que você linka diretamente ao personagem, não só ao filme. É muito foda você conseguir fazer isso. Isso com certeza é um mérito dos grandes filmes, né? A gente tem... Pro John Williams, a gente falou aqui de quantos filmes que são do Spielberg. Os Gatos do Alden Ryan, Jurassic Park, Indiana Jones. Tem um trabalho conjunto ali do compositor com o diretor, né? A gente podia fazer um podcast só sobre John Williams, né? Não precisa nem falar se a gente falou trilha sonora, marca de personagem. Tem Star Wars, tem a trilha do Darth Vader também, que... é espetacular e marcante pro cinema. Ele tem várias composições, ele tá nativo até hoje. O último filme do Spielberg que chegou no cinema, O Jogador Número 1, não teve John Williams na composição da trilha sonora original, porque ele estava fazendo a trilha sonora original de outro filme também do Spielberg, que era o The Post. Quem foi responsável pela trilha sonora original de Jogador Número 1 foi o Alan Silvestre. E uma música que eu pensei dele, uma trilha sonora original, é o tema dos Vingadores. A Marvel, o universo cinematográfico da Marvel tá aí. Ele não é composto por tantas trilhas sonoras originais marcantes, que você, puta, eu me lembro imediatamente de tal filme, essa trilha do Thor, essa trilha do não sei quem, dos personagens, a Marvel não fez isso, mas a trilha sonora dos Vingadores, pra mim, marcou muito, principalmente pelo filme Os Vingadores, pelo encontro daqueles personagens, por tudo que estava sendo construído, e recentemente agora no Vingadores Guerra Infinita também ela foi usada de uma maneira magnífica. Então a trilha sonora Os Vingadores do Alan Silvestre, pra mim, é marcante no cinema. Thank you. Porque, queira ou não, do universo cinematográfico da Marvel, essa é a trilha marcante, né, cara? É a música que você escuta, você sabe, ah, são os Vingadores, sabe? É aquela que marca o personagem, né? O Alan Silvestre é um cara também que tem muita... Ele trabalha também com muita trilha marcante, sabe? É uma das mais marcantes, que é a música do De Volta pro Futuro, né, cara? Que é dele também. Só tocar um pedacinho pra vocês lembrarem. Tava na minha lista essa música, de volta pro futuro, dos meus filmes favoritos, com certeza, e essa trilha é marcante. Ela toca ali nos créditos finais do filme, uma trilha que tem durante o filme todo, né? Mas essa é aquela trilha icônica que fica marcada pro filme como um todo. E eu vou citar mais uma também do Alan Silvestre, né? Que pra mim, essa eu peguei na minha lista, que é, cara, é um filme muito foda também, que eu acho muito bom. E que realmente é uma música que você também... Tipo, o pessoal fala assim, ah, trilha marcante no cinema. Às vezes você pode até não pensar essa música, sabe? Mas a partir do momento que você escuta, você sabe do que é a Forrest Gump Suite. Que é a música do Forrest Gump, cara. Aquele pianinho. Cara, você sabe que é a música do Forrest Gump, sabe? É um tema muito marcante também dele. Legal, vocês comentaram da questão da trilha sonora da Marvel, dos Vingadores, que de fato é uma trilha de peso muito foda, bem marcante, mas eu vou dar uma carta na manga da DC, cara, que a trilha original da Mulher Maravilha, cara, do Rupert Gregson, me impressionou muito, velho. Que trilha de peso, cara, e traz toda aquela sensação de poder, tá ligado? Dela não ser uma heroína qualquer, de nossa, aquela adrenalina é muito foda, cara. É uma música forte, sabe? Animada assim, que te dá uma sensação de caralho, Mulher Maravilha, chicote nos caras, mata todo mundo. É muito foda, cara. Aí você tá comentando no caso da trilha sonora original do filme Mulher Maravilha. Do filme Mulher Maravilha, é isso. É, tá. Porque eu pensei na primeira trilha que apareceu da Mulher Maravilha, que é a trilha do... num filme que não é bom, o Mulher Maravilha é um puta de um filme, Batman vs Superman, que foi a introdução da personagem, pela primeira vez toca a trilha da Mulher Maravilha, né? Que acreditaram como Is She With You, que é aquela cena que o Batman pergunta pra ela, pro super-homem, se ela tá com ele ou não, né? E toca pela primeira vez a trilha da Mulher Maravilha, que naquele filme foi composto pelo Hans Zimmer e o Junk XL, que também é um cara que faz muita trilha de filme, fez inclusive a trilha do Mad Max Estrada da Fúria. Mas a música é a mesma, Ivo, só que ela tocou pela primeira vez esse filme. Uhum. E a trilha sonora da Mulher Maravilha do filme também é muito bem feita. Vamos tocar um trecho do tema da Mulher Maravilha, né? gente falou de duas trilhas sonoras, essa dos Vingadores e essa da Mulher Maravilha, que são, talvez, sejam as mais icônicas desse universo de super-herói recente, né? Desses filmes mais recentes. Sim, sim. Mas já que a gente entrou num terreno, eu comentei do Hans Zimmer. O Hans Zimmer também é um dos caras que mais faz trilha sonora hoje em dia e também tem aquela coparticipação com o diretor. Ele faz praticamente todas as trilhas sonoras dos filmes do Christopher Nolan, que é um dos meus diretores preferidos. A música que eu pensei dele, no caso, é de um dos meus filmes preferidos, que é A Origem, Inception. A música que eu pensei é uma música chamada Time, que toca na cena final do filme, ali nas cenas finais do filme. E pra mim marca muito, porque é um filme que eu assisti muitas vezes, é um filme que eu gosto muito e é um filme que a trilha sonora é muito bem feita, porque o Hans Zimmer também é um cara absurdamente foda. Cara, o Hans Zimmer, ele, como ele faz todos os filmes do praticamente Christopher Nolan, faz a trilha, né? É uma marcante recentemente, cara, é a do Dunkirk, né? Porque a do Dunkirk é parte fundamental do filme, é a trilha sonora. É a mesma coisa como se fosse o Tubarão, tá ligado? É uma coisa que, tipo, se você tirar se fosse uma trilha sonora qualquer, sabe? Não ia ficar tão bom o filme. É, e a música The Mole, que é no mole lá na praia, lá no filme, que fica aquele barulhinho constante, como se fosse um relógio, sabe? E cara, é uma música muito agoniante e que encaixa muito bem com aquela cena, sabe? Da praia, do bombardeio. É um filmaço, né? Da Kirk também. Eu acho um filmaço também. É, eu vou tocar um pedacinho dessa música pra vocês terem uma ideia de como é. som realmente é parte fundamental. A trilha do Dunkirk também eu tinha pensado. Eu pensei numa música também chamada Super Marines, que também é incrível, mas a trilha sonora como um todo do filme, principalmente pela importância que ela tem na narrativa, é de fundamental importância pra narrativa, né? Pros acontecimentos ali, o som. E é sensacional o que o Hans Zimmer fez nesse filme. Mas talvez pra fechar esse assunto, Hans Zimmer, pra gente não estender que nem o John Williams, um outro filme do Nolan, mas um filme também que tem uma trilha sonora, talvez uma das melhores trilhas sonoras modernas aí, que sempre, quando eu, pelo menos quando eu fui pesquisar, mesmo sendo indicado ao Oscar, mas eu acho que a trilha sonora do Interstellar é maravilhosa. Impressionante também. Muito boa. E o que eu pensei foi numa música chamada First Step, que se toca na cena final do filme, que é o encontro da... Não vou dar spoiler de Interstellar pra quem não assistiu, mas tem um encontro no final ali que é muito emocionante, a trilha sonora que toca. É uma trilha que marca o filme e é incrível. Chama First Step. Levando em consideração o que o Arthur falou, de uma música agoniante que traz uma sensação de... Você fica impaciente ouvindo e ao mesmo tempo você fica focado naquilo ali. Tem a música de um filme que eu amo de paixão, o Everton com certeza também adora esse filme, que é o Enigma de Outro Mundo. Aquela música de abertura do filme, ela é tão agoniante que ela tem uma batida rítmica que é muito padrão e ela não sequencia com mais nada no início. Então fica só uma batida. Meio e aquilo maluca, vai te assim, né? E aquilo e vai não, te não, só, e não só a trilha, né? A cena é bizarra, né? Exatamente. Que é um helicóptero atrás de um cachorro, atirando um cachorro. Você fica, que porra tá acontecendo nesse filme, cara? E é legal que no que a música vai passando, ela vai aumentando, vai vindo mais instrumentos, e ela dá muito da sensação do filme, que é tipo um perigo iminente, que você tá ali, não entende o que tá acontecendo, mas ele vai só crescendo. E é muito foda, essa música identifica muito com esse filme. Eu vou tocar um pouquinho pra vocês ouvirem. E a trilha é do próprio John Carpenter, né? Sim, exatamente. Cara, porque ele costuma fazer do próprio filme, tanto que ele fez, por exemplo, do Halloween, né? Que eu fiz a brincadeira no começo. Porque assim, você escuta a trilha ao tema do Halloween, né? Você associa muito com o tema também do Exorcista, quer ou não, né? Você acaba lembrando. Mas se você parar pra escutar, você consegue ver as diferenças, sabe? E eu acho, particularmente, eu acho a do Halloween mais da hora, do John Carpenter, sabe? Sim, a do Halloween é muito marcante, cara, não tem como. É, só contextualizando aqui, eu não tenho certeza se a do Enigma do Outro Mundo é do John Carpenter ou se é do Ennio Morricone. Eu não sei se a minha fonte estava certa. A do coisa é do Ennio Morricone, pode ser. É Ennio Morricone, né? Não, então tá certo. E geralmente é geralmente os filmes do John Carpenter é do próprio John Carpenter, mas essa do Ennio Morricone, pode escrever, cara. Que é outro gênio também. Sim, exatamente. Essa do Halloween, cara, é muito foda, porque além dela se identificar muito bem com o filme, ela é uma música que traz uma sensação de perigo constante também, assim como o Jaws ou outras que a gente comentou. Só que ela, pra mim, ela é uma das músicas mais perfeitas pra terror, sabe? Ela te dá, de fato, aquela sensação de perigo e te deixa muito apreensivo. Aí você vai assistir um filme de um serial killer mascarado e pronto, aí você se caga. Perfeito, é um encaixe perfeito. Trouxe, a Halloween também estava na minha lista. Agora uma que eu trouxe também, que pra mim é muito marcante, é a música tema da Hora do Pesadelo, cara, de 1986. Aquela música é macabra pra caralho, velho. É do Charles Bernstein e, cara, ela é muito, muito a cara de Hora do Pesadelo. E ela é uma música bem, bem esquisita, sabe? Você não consegue ouvir ela e ficar de boa. Cara, essa música essa trilha sonora original da Hora do Pesadelo se encaixa muito bem, que é uma música que tem uma batida esquisita, ela é estranha, meio macabra, e, cara, fecha perfeitamente com o filme, entendeu? Com o personagem, com essa coisa de atacar nos sonhos, mundo dos sonhos, ilusões, e aí o terror em si que o filme apresenta. Você comentou sobre música estranha, eu pensei numa música também, é uma música estranha, mas é uma música que marca muito pela cena, pelo filme. É um filme que a gente já comentou, a gente fez um filme, uma franquia, na verdade, esses dois filmes que a gente comentou aqui, é a trilha sonora do Ghost in the Shell, podcast 13, a gente falou sobre os dois filmes de Ghost in the Shell, mas a gente tem aquela, a música que é Making a Cyborg, que é do Kenji Kawai, que é o cara que fez a trilha sonora do Ghost in the Shell, que é aquela cena introdutória da montagem da Major, da montagem no Cyborg, e aquela música fica na cabeça, querendo ou não, depois que acaba o filme, você fica pensando naquelas pessoas gritando sem sentido, naquele barulho estranho, que é uma música que combina perfeitamente com o que está acontecendo ali na montagem do filme. Vamos escutar ela. Eles deviam ter usado essa música no live action, talvez melhorasse a situação. Quem sabe, né? De repente daria certo. É, eu não sei vocês, eu tenho mais uma que também dá uma sensação diferenciada, que é de perigo constante, só que essa música eu achei que a forma como ela foi composta e apresentada é muito foda. Ela é de um dos filmes de zumbi que eu considero assim, um dos melhores que eu assisti, tá? Opinião própria, que é do Extermínio. Ela é do primeiro filme, é do Extermínio de 2003. Ela é do John Murphy. E essa música é muito top. O que eu acho engraçado, engraçado não, o que eu acho top da balada, top da balada, o que eu acho legal nela, né, sacada inteligente que eu acho dessa música, é que ela tem uma pegada de fazer o tom da melodia ir crescendo. Então ela começa com um tom um pouco mais baixo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Isso vai dando uma sensação, sei lá, de perigo iminente, aquela coisa que vai crescendo, vai aumentando aquele perigo, aquele risco, e enfim, a sensação que eu passei assistindo o filme ouvindo essa música, e é muito foda. Eu vou tocar um pouquinho pra vocês entenderem do que eu tô falando. Foda, essa pegada inteligente que a música traz, eu achei muito legal. E isso faz um efeito muito bom no filme, entendeu? Te prende mais ainda, te faz sentir mais aquela tensão, aquele perigo iminente, é muito foda. Se encaixa muito bem essa música também. E recomendo muito o filme, por sinal. Eu queria citar, já que o Valdo falou de perigo iminente, uma coisa que vai aumentando, tem uma trilha sonora que eu acho que não é uma trilha sonora, um filme com uma trilha sonora marcante, mas é um dos filmes mais comentados, com certeza um dos melhores filmes de 2017, que é Corra. O Corra tem uma trilha sonora muito, muito bem feita, dentro da proposta do filme, mas tem uma cena que é uma das melhores cenas que eu já vi no cinema em geral, que é a cena da hipnose. E a cena da hipnose, a trilha sonora que eles colocam, a trilha sonora é a parte, a trilha sonora que eu tô comentando é feita pelo Michael Abels, o nome do cara que fez a trilha sonora do Corra, e essa cena da hipnose, a faixa tem o nome de Hipnose. E como a cena é construída, assim como o Ivaldo falou que a música foi crescendo, é a mesma coisa que nessa cena, né? A partir do momento que o personagem principal do Daniel Kaluuya, que eu esqueci o nome, vai entrando em transe, a música vai junto com ele e vai criando toda aquela atmosfera da hipnose, e é extremamente foda, é muito, muito bem feito que eles fizeram a trilha sonora e, obviamente, a cena que é espetacular. Foi um ótimo filme, hein? Um dos melhores aí de 2017. Thank you. enfim, espero que ninguém tenha ficado hipnotizado. Não. Ninguém deu risada, né? Não. Tá bom, eu tentei. Não, e só pra... Vamos meio que fechar essa parte de terror, né? Eu acho que com a música mais simbólica, marcante de relacionada a terror, que é o tema do Psicose, né, cara? A cena do chuveiro é a música, uma das músicas mais marcantes que você pensa, assim, relacionada a uma cena marcante de assassinato no cinema, é essa cena do Psicose, essa música que toca, né? Que é a do Bernard Herrmann, né? Se eu não falei besteira, né? É exatamente isso. E, cara, é muito marcante tocar um pedacinho, porque é uma que todo mundo conhece também. Eu acho que automaticamente quando você vê uma cena no cinema de alguém vai dar uma facada em alguém, você pensa nessa música, né? Tipo, virou característica iminente, né, de uma coisa com a outra. Bem, mudando de temática de filme, um dos meus filmes favoritos da vida é Matrix. Matrix também tem uma trilha sonora marcante, o primeiro, que é composto pelo Don Davis. Mas a música que eu escolhi é do Matrix Reloaded, que é o segundo filme, que é um filme que eu gosto bastante também, que pra mim é um dos melhores filmes de ação que eu já vi. E tem a cena que é a Batalha no Chateau. O francês hoje tá sendo gastado aqui. A música chama Chateau, a música é composta pelo Rob Duggan, que é uma música diferente do que a gente tá acostumado, assim. O Matrix tem toda aquela temática futurista, então é uma música eletrônica que acompanha aquela batalha ali do Neo com os poderes no nível máximo e ele dando um pau em todo mundo ali naquele salão. E aquilo me marcou muito, aquela música, aquela cena. Vou tocar um trechinho aí. Você falou do Matrix, né? Você falou da trilha sonora do Don Davis, que é marcante e tal. Eu tinha escolhido uma música do trilha sonora do primeiro Matrix, né? Que é a música Bullet Time, cara. É o tema do Matrix pra mim, cara. Eu penso no Matrix, da trilha sonora do Matrix, eu penso nessa música, cara. Que é bem naquela luta lá, onde o Neo e a Trinity invadem o prédio, onde o Neo desvia da bala e tal, que é muito marcante, né, cara? acho que é uma das cenas mais marcantes da história do cinema, com certeza. Eu tenho que concordar, realmente foi. Realmente foi não, realmente é, e sempre será. Vocês trouxeram do Matrix, que é de fato bem marcante. Tem um filme que eu sempre confundo o nome, por sinal, né, que é o Top Gun, e eu sempre falo Top Gear, e e o Top Gun também tem uma trilha sonora muito foda, e tem uma das músicas que é do Harold Faltermeyer, olha que nome complicadinho, e tem o Steve Stevens tocando a guitarra, né, só pra dar uma ajudadinha básica, e cara, essa música é foda pra caralho, e ela é muito cara de Top Gun, sabe, é muito, muito boa, combinou muito com o filme, pra ser sincero. Eu vou tocar um pedacinho pra vocês ouvirem, e é foda pra caralho, vocês vão gostar, escuta aí. Eu vou citar mais uma música aqui, que é a trilha sonora. Na verdade, a trilha sonora dessa trilogia de filmes é espetacular. É composta pela mesma pessoa, pelo Howard Shore. É a trilha sonora vencedora de 2 Oscars, que é a trilha sonora do Senhor dos Anéis. Eu poderia falar de várias músicas, mas eu vou falar de uma só. A música é The Fellowship, que toca no final do Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, que pra mim é a que tem a melhor trilha sonora dos três. O Howard Shore ganhou o Oscar pela Sociedade do Anel e pelo Retorno do Rei, não ganhou pelas Duas Torres. Mas enfim, não ganhou porque a Academia inventou uma regra lá e não podia ganhar naquele ano, mas devia ter ganhado também. Mas a música que eu tô falando é The Fellowship, que toca ali no final, quando o Frodo decide ir sozinho lá pra Mordor, acabar com o anel, e o Sam vai com ele. E a música, acho que marca sozinho pra Mordor acabar com o anel. Ficou muito gay isso, cara. Olha, se você assistiu o filme, você sabe que não ficou só, né? Tem bastante coisa intuitiva ali no filme. Mas enfim, é naquela parte final do filme e toca essa trilha sonora que pra mim marca o filme e marca toda a trilogia. Daqui pra frente é a música que eu acabo me lembrando mais, que é The Fellowship. Uma música não muito relacionada com o que o Viz falou, mas que eu coloquei na minha lista, que é, ela também ela encaixa muito bem numa cena, ela retrata muito bem uma cena, é a do Sonho de Liberdade, né, cara? É um dos meus sonhos preferidos, com certeza, baseado na obra do Stephen King e tal. Cara, a cena que o Andy do Fren, ele foge da cadeia e, cara, ela vai evoluindo a música, primeiro com aquela com um ritmo mais cadenciado, assim, mais ritmado e tal. Aí ela vai evoluindo quando ele foge, tem um momento de como se a música ganhasse uma amplitude maior, assim, e depois quando ele já saiu, já tá livre, a música dá uma diminuída assim no ritmo dela, cara, e é uma melodia muito interessante durante a cena, sabe? Vou tocar um pedacinho pra vocês. Essa trilha, cara, a trilha do filme é composta pelo Thomas Newman, né? E, cara, ela também é muito boa. A do filme inteiro é muito boa, né, cara? Mas, em especial, essa cena eu acho muito, muito fantástica, sabe? Como todo filme é. Muito bom, muito foda mesmo. Tá aí um filme que eu ainda não assisti, mas, por recomendação sua, irei assistir. É daqueles filmes que a gente sabe que é bom, mas nunca viu. Exatamente. Nunca vi, né? No seu caso. É. Mas todo mundo tem aquele filme que sabe que é bom, mas nunca parou pra assistir. Uhum, exatamente. Esse é um dos vários da minha lista, né? Vamos dizer assim. É, eu vou pegar um gancho do Vinícius, que ele trouxe o que pra nós aqui do Universo Nerd é um ícone pro mundo do RPG, que foi Senhor dos Anéis. Eu vou trazer uma também que, pô, é manjada. Essa música aqui não tem como você não vincular a RPG, jogar com a galera, criar aventura, que é a música do filme Conan o Bárbaro, que é o de 1982. Ela foi composta pelo ó, esse nome desse cara é complicado, tá? Vai ser difícil de falar. Ela é do Basil Poledouris. Olha, quase coledor, sei, enfim. E essa música é muito icônica. Não tem como não gostar dela. Quem curte de RPG tem essa música aqui como um hino, quase. Eu vou tocar um pedacinho pra vocês lembrarem ou conhecerem o que eu tô falando. Se liga aí. A primeira lembrança que você tem é do Schwarzenegger de sunguinha quando você escuta essa música? Sempre. Imaginei que na verdade, a primeira imagem que me vem em mente quando fala Conan é daquele vilão com a linguinha de fora fazendo chimba-língua, lembra? Que era um cara de cabeça azul lá, que tava fazendo... Aquela cena pra mim é icônica. Conan pra mim é aquilo ali, cara, eu não consigo esquecer. Ai, bons tempos, né? Bons tempos. Enfim, vamos encerrando por aqui, porque senão vai ficar muito longo esse podcast. Com certeza vamos ter uma parte 2, aí depende do nosso ouvinte também. Baixe, compartilhe, converse com a gente, manda e-mail pra gente falando quais são suas trilhas sonoras preferidas, qual trilha sonora e qual cena te marcou, qual que a gente pode pensar agora pra uma parte 2. Então manda e-mail pro nerdpatriarca@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, ou twitter@nerdpatriarca. Acesse o site www.nerdpatriarca.com.br. Lá você tem todos os nossos podcasts, são lançados todo domingo. Você pode escutar pelo site, você pode assinar no seu agregador. Procura Nerd Patriarca nos agregadores de podcasts aí da vida. Você vai achar a gente. Todo domingo tem cast novo. E é isso aí. Até a próxima. Até a próxima, galera. Falou.